falou, mal do corpo dos sofredor, neguinho. Mesmo no desespero, vamos que vamos. Vários aliados por mim, tamo com bonde fechado. Pelo amor, lealdade, anos e anos, Baru já foi de pista. Engordaram a lista da família, rumaram e desviaram em outra trilha atrás dos meus. Pelos meus, tô com os meus aonde for. Pela favela tenho amor e da dor, tem a sequela na mente. É o suficiente pra me destruir, as pedras do caminho não vão conseguir. Na selva sou um espinho, neguinho. Eu sei que tenho vários por mim. Sigo adiante, do azar e da sombra da morte eu desvio. Eu prossigo, e às vezes no posto da sorte é que eu sigo. Preciso, o inimigo não toca, vem escamado de amigo. O sentimento é inviolável, se tu tem vários consigo. Sou sonhador, pela vida e pela noite sou sofredor. Na pele vem a honra pela dor. A estrada é fria, sombria e sem sentimento. O amor é intocável, puro e sereno como o vento. Sou sonhador, pela vida e pela noite sou sofredor. Na pele vem a honra pela dor. A estrada é fria, sombria e sem sentimento. O amor é intocável, puro e sereno como o vento. Sou sonhador e daí, que tem? Nós vai além. Conquista não é fácil nem rápida como o trem bala. Pelos sonhos tem irmão que vai pra vala. Tem uns que perde a linha, mulher que abaixa a calcinha. Corrompe uma vida, destrói a família. Eu sei que é fria a caminhada, mas não abala o coração. A noite me guia e a pulsação acelera. E a rua te abraça se a atitude é sincera. Quem tá boladão vai sem o dom do perdão. Não faz isso não, verdadeiro é aquele que tem o bom coração. É a humildade e a paz, nos inspira jamais. Retribui o mal, comunidade é tudo igual. Sonho com futuro bom e planto a minha semente. Tenho a minha crença, mas também respeito os crentes. Vacilão já roda, se quebrar nossa corrente. Faço o que for preciso, se for pela nossa gente. Sou sonhador, pela vida e pela noite sou sofredor. Na pele vem a honra pela dor. A estrada é fria, sombria e sem sentimento. O amor é intocável, puro e sereno como o vento. Sou sonhador, pela vida e pela noite sou sofredor. Na pele vem a honra pela dor. A estrada é fria, sombria e sem sentimento. O amor é intocável, puro e sereno como o vento. Serra Quitandinha, espírito Mangueirinha. Rio de Janeiro, do bairro das favelinhas. Na Vila Operária dos primos eu também fiz a minha. Guerreiros da neve, unidade do corredor. Vários fechamentos, fez história do valor. É sem caô, sonho de sofredor é tudo igual. Central e Caxias, Amazonas, vila ideal. Tem vários buscando seus sonhos, vivem entre o bem e o mal. Sem distinção de cor, no sereno e no calor. Viver bem é nota de 100, se quer sonhar, vai além. Na busca por ele, o sofredor é o que mais tem. A pele vem sofrida, várias marcas e feridas. A dor subtraída, cada vitória contida. A noite traz o sonho, as estrelas vêm nos convidam. A dor massacra o coração a cada uma perdida. Mas o vento sopra o sonho, impulsiona a vida. Sou sonhador, pela vida e pela noite sou sofredor. Na pele vem a honra pela dor. A estrada é fria, sombria e sem sentimento. O amor é intocável, puro e sereno como o vento. Sou sonhador, pela vida e pela noite sou sofredor. Na pele vem a honra pela dor. A estrada é fria, sombria e sem sentimento. O amor é intocável, puro e sereno como o vento. Como o vento, como o vento, como o vento, sereno como o vento, neguinho. Como o vento, como o vento, como o vento, sereno como o vento, neguinho. Como o vento, como o vento, como o vento, sereno como o vento, como o vento, como o vento, como o vento, sereno como o vento, como o vento.